Olá. Acho que sonhei outra vez com você. Talvez seja por isso que acordei com tanta saudade, com tanta vontade de estar do seu lado, te abraçar, te sentir e começar o dia anunciando que te amo. Acho que o sonho me pôs de vez na sua vida. Talvez seja por isso que eu acordei um pouco mais tarde para continuar sonhando com você. Agradeço a Deus a chance de esperar por você, fazendo parte da sua história, do seu mundo, da sua alegria e do seu amanhã. Que Deus conserve esse amor em nós, essa vontade de segurar na sua mão, de orar e agradecer a Deus a oportunidade de saber sorrir ao seu lado. Deus é perfeito em tudo que une e que faz. E você foi a melhor conquista dos meus últimos dias. Você é especial. E já que esse dia amanheceu para despertar minha saudade, é melhor me colocar de pé. Afinal, vou me preparar para ficar recordando cada saudade do meu sonho. Seja feliz e que a vida seja regada de sorte e de paz, da mesma paz que tem estado no nosso relacionamento. Estou com saudades, porque a sua ausência me faz falta.